O rei dos reis conversou comigo, eu pobre presunçoso, em meu quarto por 30 minutos. Palavras sábias foram meu consolo e alegria. Leva-me contigo, roguei humilde. Vivo oprimido por tanto engano. Sofro mais que tu, respondeu, por não te ter ao meu lado. Um calvário suportarás por vários anos, mas estarei sempre aí contigo, acariciando minha alma atribulada. Tomou minha mão e me sentou ao seu lado. Como Santa Teresa, senti alegria, o apoio infinito do Senhor. Não sofras mais, reprimindo-te de viver. Abraçou-me como a João, seu apóstolo mais amado. Não o via, mas estava junto a mim. Não o ouvia, mas respondia às minhas ideias. E desde então, conversa comigo. Não temas pregá-lo, me diz agora mesmo. São ofensas quando correm com doçura e acordo. E naquela epifania me fundi de todos com o rei dos reis, em quem sou um. Estava junto a mim. Não o ouvia, mas respondia às minhas ideias. E desde então, conversa comigo. Não temas pregá-lo, me diz agora mesmo. Os desejos amorosos não são ofensas quando ocorrem com doçura. Quem sou?